Brown, Sean King no Ali, it's our remix. Accusing me? Bad. You might want to look at yourself. Cause I already know. Remix. It's funny how you see things. So quick to point the finger at me. You've been doing wrong. You're not sleep at all. I already know. You've been playing me, cheating on the low. But my heart can't take it anymore. It's been hurting me, I won't let it show. Oh baby, I already know. No. Você mentiu pra mim, me fez chorar, me fez sofrer. A lágrima escorreu, não consegui conter. Não existe mais você, nem muito menos eu. Tudo que eu fiz, desapareceu. Cadê? Sumiu, cê viu? Nem eu, cê não percebeu. Tudo escureceu, meu coração morreu. Esquece as cartas e os presentes. A cada minuto eu vivi intensamente. Olhei nos seus olhos, eu me declarei. Fiz tudo por você e no final me magoei. Eu lembro quando eu te conheci, nos seus beijos me envolvi. No canto da balada ou dentro do seu carro, boto fogo nas lembranças. Isso é passado, isso é passado.